08-3217. Controle Salvador, Zé 3217, passa 1500 no perfil da Dayal. Zé 3217, boa, contato radar na decolagem, sobe o nível 360, saída da El. 360, visão do setor, pode ir para direto da El? Livre. Livre da El, obrigado. Sendo na 10-163-4. Controlado. 7 Romeu, considere solo aos 35, frequência livre. Livre, graças. O Charlie, o Guilherme, chega para a sala. Turma, boa tarde, o Charlie 63, no 4, perfil da bomba, passa 1500. Que tá vencido? Para o 830, mas tinha DLA para 1920, só um instantinho para a autorização. Tipo, incrementando a razão de subida, por gentileza, temos dois tráfegos na BOMF, um cruzando 70 e outro 90. Ok, esquerda, código está incrementando, até que nível seria? Até o cruzamento do 090, o controle agradece. Até o 90, está incrementando a razão, 63 no 4. Salvador, copiou 3155. 3155, ponto pro posto 4. Chama pro táxi, autorizado o posto. Papa Charlie, Foxtrot e Juliette. Estacionamento é parte 3? Gente, faz trás pra qual autorização? Faz trás, por gentileza. 6314. Maravilha, muito obrigado aí pela coordenação aí. Direto Petrolina. Controle, é o 5364? É, confirma o controle? 5364, pode voar sim pra girar a base visual? Visual com solo? Completamente. Livre? Descendo a 1.700. 1.700. Papa, Papa, Charlie, Fox, só Juliette, na escuta, cobre. Tome então, autorizado, CA Delta Charlie Oscar, Sorocaba. Decolagem pista 190. Vai manter a reta de costa até cruzar 2 mil pés na terceira milha, após a curva à direita. Cumpre o perfil da subida Arbor, Elefa, para interceptar a Upper Whisky, 2-1 a rota conforme o plano de voo. Controle 1208, torre 18612, acione o código 5461. Por gentileza, pouso em Paulo Afonso. Dois zero quatro cinco, copiado. Correto, pai. pátio 3, acionamento autorizado, chama pro táxi. Décimo 008, aguardando a autorização para final do procedimento. Para 2000, o ajuste permanece aguardando autorização para final, menor. Secou 364, visual, pode chamar a torre? 3, 3, 3. Muito obrigado pela agilidade. Trip 5364, girando base da 10, baixado e travado visual. A firma está prosseguindo visual, Trip? É, não, o controle autorizou a prodo externa aqui para a gente girar visual para agilizar. Paciente, cheque o trem, Trip 5364, vento uma centena no 3 mais. Chama na baixada, tá lá. Entendi, vai chamar a gente daqui a pouco, hein? Estou com uma sequência de tráfego no setor do pátio e nesse setor um de cada vez devido ao posicionamento para iniciar o táxi. Só um instante. Tá bom, Dan 32197, agora chama o centro Recife, frequência 125.1, secundária 13325. 125, 13325, tá? 3297, boa tarde. Livre pouso, trip baixar, travar. Chama pro táxi. Nível pouso, trip? Afirmo. 090 graus, 14 nós. Cheque o trem. O ajuste no 008. Nível pouso, trip? 4,20, ó. 4,20, táxi autorizado à direita, via Índia, ponto de espera no 0, torre 198, decimal 6, altinto no 008, boa viagem na 3155. 008, direita, via Índia, ponto de espera 18,6, grato, boa tarde. Da área. Eu tô com um até lá no pátio 3 e vai passar a cauda também, na sequência será autorizado, só um instante pra gente ver. Solo Salvador, gol 9070, gate 1-1, pronto pra buscar em questionamento. O gol 9070, o pushback portão está autorizado, porém será o número 3 pra taxiar, então faça de modo lento pra não retardar muito aí no táxi, ok? Irmativo, será feito o Bonacero Caridão. Solo, passarei 2231, acionado POB 61, 6:50, autonomia alterna Brasília para o táxi. Gente, 61650 Brasília, táxi autorizado via parte 3 e 1, ponto espera 1-0, torno 1-8, decimal 6, altinto 008, boa viagem, passaria 2231. Obrigado, 1008, autorizado táxi, obrigado pelo trabalho, 2231. Gol no 620, até da passarela, passará a cauda, sentido ponto espera, após a passagem inicia no 3, chama táxi. Após a passarela, inicia chama táxi, 620. Essa tá boa aí hoje, Natan, hein? Após o ATR da Trip, a linha mantém pistão no zero, preparando-se para decolagem imediata assim que autorizado. Afirmativo. A linha decola após o ATR, preparando-se para decolagem imediata. 3-1. A linha e mantém após o ATR, preparando-se para decolagem imediata assim que autorizado. Afirmativo. Assim que autorizado, decolagem imediata. Torre Salvador, gol no 869. Confirmando, não chamou a torre? É o gol no 869, tá uma milha do Índia Serra. Estabilizado em LS, trem baixo checado. 1869, continue a aproximação, guardando autorização de pouso. Airbus da TAM, está prestes a iniciar a rolagem da 1-0. Sim, 1869. Cinco, três, meia, quatro, solo os quatro, quatro, livrei direito, livrar só a linha da zona 9. 219, 13. Corre, monitor, boa tarde mais uma vez, 4221 no próximo da 10. 2231, mantém a ponte esfera, dono 0. Esfera 2231. Solo 36, tempo 364, livrou. Centeno no 4 nós, livre de decolagem, piscina 0. Iniciando, TAM 3152. Estado 3560, desce o nível 060, chegada Mari. Voo no 869, livre pouso no 0, vento uma centena 159, o ajuste no 008. Excelente, livre pouso no 869. 869, está checado o trem? Está embaixo checado, senhor, no 869. 3155, decolado aos 46, controle em 1208. 1208, TAM 3155. Autonomia 4 horas 4 e o POB 184. 184, gente, copiado. Táxi autorizado até o través do portão 612. Como informado anteriormente, tem um primeiro tráfego aqui que já está prestes a iniciar o táxi e tem um segundo que vai iniciar o push também aqui no setor número 1, do setor norte do pátio principal, ok? Falei do táxi, então até o través do 5364 para a Juliette. 5364, esquerda Juliette até o pátio 3. Não temos a posição certa aqui, mas fica atento ao balizador para estacionar no pátio 3, esquerda e esquerda. Táxi no 620, tem 1033 alternando Natal, 2h25. 1033, 12h25, Natal, táxi autorizado à direita via Índia, quando espera no 0, torre 186, altímetro no 008, Gol Verde, 260. Direita Índia, ponto 286, uma boa tarde. Tá 314537, Gol, liberando a cauda, iniciando 2, chame táxi. Aportará táxi, tá 314. Passaredo 2231, autorizado a decolagem, vento uma centena 1612 a nós e o ajuste 908. Leão, autorizando a decolagem até de Passaredo 2231. Mike Juliette Romeu, Salvador, Salvador, Salvador, Serra. É, Salvador, Salvador, correndo. 3 POB, pátio 4, afasta qual setor? Drop então com Proa Norte, afastando o setor norte de Salvador. Controle 1208, 2862, sabia informar quantas milhas? Gente, BR 324, decola da parte da parte da pátio 4 com Proa Norte. Controle 1208, 2286, acione 015, Mike Jet Romeu. Boa tarde, Librão. 1869, táxi em frente até antes da Taxi Juliette. É mais antes da Juliette, bom, 1869. Bom, 9070, mantendo o trajeto certo. Afirmativa, aguarde para prosseguir 9070. Passaredo 2231, decolado aos 49, controle 1208. 208, obrigado, 2231, passaredo. Controle, mais uma vez, boa tarde, 2231 no Passaredo, decola, perfil Momo. Gente, 2231 no contato, radar estabelecido, sobe o nível de voo 180, a saída é Momo. 180, perfil Momo, 2231 no Passaredo. Papa Charlie Fox Juliet ainda mantém a posição. Esse 37 da Gol à sua direita vai ingressar no pátio, qual será autorizado para o táxi, ok? A instrução para manter a posição, o tráfego da Gol está à sua direita. Tem uma à esquerda, que está com o Pro Norte, tem a sua direita com o Pro Oeste, logo à sua direita. Esse à direita vai ingressar no pátio e vai prosseguir até o portão de número 2. Só um instante para o táxi. Autorizado para o 2, o Gol noite menor. Afirmativo, táxi esquerda, siga o Airbus do ataque, vai iniciar o táxi, na sequência até o 2. Vai seguir para o 2, Gol noite menor. Na Mar 62, 4 horas Campinas. 4 horas Campinas, POB de? 95. 95, táxi 2 horas direita, via Índia, ponte espera 1-0, torre 18-6, tinto 008. E 8, ponte espera na prova 18-0, tá 3-4-5, centro 18-6. Gol 9070, o aeroporto da TAM à sua esquerda vai mesmo perfil de subida, mesma aerovia e o mesmo nível. Vai ceder a passagem ao Falcon e seguirá o Falcon como número 2 do ponto de espera, ok? Vai dar passagem ao Falcon, sai como número 2 do ponto de espera, gol 9070. Papa, Papa, Charlie Fox Toddlet, após o gol ingressar à sua direita. Em frente, segunda direita, a cauda do aeroporto da TAM, o ponto de espera 18-6, tinto 008, boa viagem. 620 da Gol, decolada aos 52, controlando 208. 08, boa. Falco, conforme instruído, vou viajar. Então, 3560, desça para 3.000 pés, ajuste no 008. 3.000, 0008. Azul 4206, desça para 2.000 pés, ajuste no 008, autorizado, final do procedimento, resposta autorizada. Desce a 2.000 pés, ajuste no 008, autorizado ele SX-ray, azul 42 também. Controle Google no 620. Google no 620, contato radar estabelecido, sobe o nível de voo 370, na saída Pulca. 370, Pulca, 620. Salvador, return 3190, em forma. 178 para 150. Voo 3190, descida ao nível de voo 080, chegada Mari. Mário 80. 3145, alinha e decola, pista 10, vento 1 centena 142. Tanto 3145. A linha é falada 10, 3145. Gente, mais que com o Delta, condições visuais, reporte da descida. Então 3155, chama Recife, frequência 1251, secundária 133-25. 351-3325, TAM 3155. 06919, Salvador para Campinas, nível autoridade 340. Decolada 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda Bridge, onde interceptará a Upzulu 10. Pois não, onde interceptará o pelo 16, Belo Horizonte, DCT Trive, transponder 5553, frequência do controle 120, acima 8. Cotejamento correto, chame pressa, alimento e puxa. Demarei na posição 1, azul, 6909. 3 no bar 5 da Léo da Brite, passamos 1000 pés. Gente, estamos 3145, contato radar estabelecido, sobe o nível de voo 360, saída da Elco. 360, sobre a 3 da Polícia da Apple, 3145. Oi, Leda. Manda ali a 3145. Estabilizado no LS, azul 4206. Azul 4206, completa final, torre 186, cheque o trem, bom pouso. Trem baixo travado, azul 4206, torre 2, são aumentos. Torre Salvador, boa tarde, azul 4206, final de 5 milhas, trem baixo travado. 4206, continua a aproximação, agora distribuição de pouso, ajuste no 008. Continua a aproximação, ajuste no 008, 4206. Charlie Fox Juliette, autorizado a decolar, pista no 0, vento 090 graus, 159.008, PNH. Controle, passa 2231, não. Prossiga 2231. Coordenar junto aos centros, possível a proa de barreiras. Já tentaremos a coordenação. Obrigado, 2231, não. Controle, papapá, mais Juliette, Romeu. Prossiga, Juliette, Romeu. Interceptou a BR, segue a mesma sentido Federação, vai manter 500 GL na sua permanência. Positivo, 500 pés, condições visuais, o Mike Juliette Romeu. Necessidade de cruzamento do, da extensão da, da pista, depois informe a nós do controle. Graças, Romeu. Pode descer 2.3560? Afirmativo, 2.000 autorizado final do procedimento, é posto estabilizado 3560. 2.000 autorizado, é fortaleza autorizado. Justo no 008. 4206, cheque o trem. 1908, cheque na minha dúvida. Utan 3190, descida autorizada para 4000, ajuste no 008. 1008, 4000, Utan 3190. Obrigado, boa tarde, Charlie Fox, Juliette. Charlie Fox, Juliette, gente, bravo, quilo esse. Confirme a altitude. Positivo, foi na proa de Paripe, o Bravo Kilo Whisky, reporte com o ideal de descida. Solito Salvador, boa tarde, Charlie Fox, só Juliette, decolou, eleva o Arbor. Charlie Fox, Juliette, contato radar estabelecido, sobe o nível de voo 470, a saída é a Arbor. Ciente da Arbor e subindo ao 470, Charlie Fox, só Juliette. Zero, sete, zero, Lima, tempo, sino zero. A linha Lima, tempo, 1-0, bom 9, 0, 7, 0. Isso, 63, 5, 6, 0, obrigado. Boa. Controle, autoriza o 620, bora, Caju. 1-620, chama agora o centro, 12545, secundária, 12685, bom voo. 2545, 2685, boa. Passarei 2231, autorizado Barreiras, apresente. Obrigado, autorizado Barreiras, 2231, passarei. CADS informa um Boeing 737-800 da Gol, taxiando para a cabeceira 1-0, PSC iniciar a rolagem. Afirmativo, baixou, checou o visual. 050. 070 da Gol, vento 1 centena 1-4 nós, livre decolagem, pistão 1-0. Decolagem, pistão 1-0, Gol 9-0, 7-0. Descida a critério do comandante, condições visuais. Chama a torre, 118, decimal 6. 186, livre a deu para aqui. Oi, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, continua a aproximação, reporta no farol de Itapuã, vento 00 graus 149, ajuste 1008. 008, farol de Itapuã, livre o para aqui. 3560, cheque o trem, autorizado pouso, pista 10, vento 090 graus, 149. Passar checado de pouso na 10-3560, obrigado. Autorizado, até 2000, o ajuste 1008, autorizado a final procedimento 6210. 2000-008, autorizado, 6210. Papá, papá, Charles, Fox, Juliette, chama o centro Recife, frequência 1260, secundário 28-8, bom voo. Primária 260, secundária 28-8, papá, papá, Charles, Fox, Juliette, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, gol 9070, Sael, passa 1500. Correção, 9070, contato radar estabelecido, sobe o 360 na saída da El. 360, Dael, gol 9070. Pode prosseguir a descida, 3190. 3190, afirmativo, desça para 3000, está sob vetor para interceptar o log, voe direita para o 050, reposto estabilizado. Na 050, desce para 3000 e reposto estabilizado. Na 3145, concentro, frequência 125, decimal 1, secundária 133, decimal 25. Confirmar a frequência para 3145? Afirmativo, 125, decimal 1, secundária 133, decimal 25, na 3145. 351-3325. Direito, sou 121-9, boa tarde. Direito, 1219, boa tarde. Azul 4206, autoridade de ingresso na TQC Juliette, portão 8, pátio 1. Autorizado de ingresso no pátio via Juliette, prossegue portão 8, 4206. Cruzamento do eixo da 1028, porta final da 17. Delta, está presente, autorizado para usar a final da 10. Mil para 3000, peso 3190. Gente, desça para 2.3190, reduzindo para 1809. Reduzindo e desce para 2000. Paulo Salvador, 3560. 3560, autorizado o TAC via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa antes da Juliette, reporte 3560. Capitão localizador, 6210. Funcionei 6210, completa final, cheque o trem, torre 118, decimal 6, bom pouso. 226, graças. Interceptando o curso do localizador, 3190. 3190, completa final, reporta passando duna para transferência de comunicação. Reporta duna. Última aproximação, está transferindo marcha travada, ajuste no 008. 008 vai reportar marcha travada. Na 6210, para informação de tráfego, temos um helicóptero que acaba de cruzar o eixo do pistão 1028. Não vai interferir com o seu pouso. Tente visual com o mesmo 6210. Via Golf 677, Coral e conforme o plano de voo. Saída Coral, decola da pista 10, pode decolagem em curva direita. Transponder 5572, frequência dada. Do controle Salvador 120, decimal 8. 290 graus, 149, como é que é com Delta? Reportará para a aprovação, vai lá, dos alunos. Secundária, 128, decimal 8. 260, 1288, obrigado, 2231, na passarela. O trip tem 491 da presente esquerda, Duna, o 5491. Esquerda, Duna, 5491. Salvador, Altan, 3190. Final ILS, baixou e travou. Então, 3190, boa tarde. Continua a aproximação, o dano está livre. Certo. Continua travado, 6210. Chené 6210, livre pouso, pista 10, vento 090 graus, 149. Livre pouso, 6210. Bola azul, 6919, posição número 1, sobre estacionamento da posição, proceder para o chão. Azul 6919, autorizado acionamento, reporte para iniciar o pushback. Acionamento autorizado, chamaremos o para o pushback, 6919. 35415, no nível autorizado é o 140. Então, autorizado no 140, para aí, Delta, pela Golf 677, saída coral, decolando da 190.53, volta para o barco, zona 5172, e a questão do controle é 172. 4-5, atendimento correto, chame para acionamento push. Chana 6210, no solo 07, libere a direita, solo 121, décimo 9. Direita 219, Delta, solo 07, estacionar frequência livre. 3190, vento 090 graus, 139, livre pouso, pistola 0. Livre pouso, 39, 5000, 35491, pode conseguir na descida, senhor? Afirmativo 2000, está autorizado a final do procedimento, reposto estabilizado, ajuste ao 908. Reposto será estabilizado, 5491. Tan 3190, solo 09, libere direito, solo 121, décimo 9. 219. Solo Salvador, muito boa tarde. É o Tan 3190. Tan 3190, solo Salvador, mantenha a posição. Siga o Airbus da Avianca, sua frente. Autoridade do táxi atrás do Airbus. Via Alfa, chamante da Juliette. Segue o 20 da Bianca e reportando da Juliette. O solo azul 699 para o pushback na posição número 1. Azul 6999, autorizado pushback, chame para o táxi. Autorizado pushback, chamaremos táxi, mas fala que o posicionamento está na posição de táxi e a nossa retaguarda deixar por aqui. Livre. 6999, confirme? Ah, só solicito a deixar a retaguarda livre um pouco devido ao acionamento na posição do motor. Chinei 6919, ciente. Correção azul, 6999, ciente. Obrigado. Tinha o meu? Pode me dar o colocar de fundo. Positivo. né, 6210, aguarde para ingresso na Taxiway Juliette. C491 completa final, cheque o trem, torre 118, decimal 6. Ciente, torre 118, 6, 5491, obrigado e boa tarde. Composto. Torre, muito boa tarde, é o trip 5491, fui LS, baixado e travado. Trip 5491, boa tarde. Autorizado pouso, pistão 10, vento 090 graus, 129. Autorizado pouso, trip 5491. Positivo, reposto ideal. Salvador é voo 1869, autorização 360 Brasília. 1869, aguarde para cópia. Previsa, por favor. Saída Arbo Eletra, voo 1869. Arbo Eletra, obrigado. Gente, mais um meu. Azul, 6919, para o táxi 106 a bordo, 4 horas e 10, alternando São José do Rio Preto para o táxi. 919, autorizado táxi via Índia, Alfa, para Ponte Pedra, pista 90, lastima na torre em 1, no 8, final 6, altimetro 9008. 9008, Índia e Alfa, Ponte Pedra, 196, 196, azul, 99, obrigado, boa tarde. Sol 1 6, libera direita, Sol 1 2 1, decimal 9. 1 2 0 9, 5 4 9 1. 1 2 0 9, autorizado ingresso na Taxi Juliette, portão 4, bate 1. Trip 5491, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, reporte antes da Juliette, 5491. 06919, muito boa tarde, a linha decola pistão 0, vento 090 graus, 129. Linha de decolagem, pistão 90, azul, 699. 008, bom survival. 9, está pronto o pacote? Copia. 1869, Salvador para Brasília, nível autorizado 360, VEP do 17, Ateno, continuando a UPA do 17, decola da 10, faz decolagem curva direita, saída Abo, Eletra, transponder 5574, frequência do controle 120, decimal 8. Autorizado 360, rota de colisão de voo. Eu prefiro o 7, abrindo após um terceiro maranço e na outra rua 7, Trip 5491, autorizado ingresso Taxiway Juliette para a posição 6 do Pat 3. Posição 6, Pat 3, autorizado 1699, decolta o Juno 9, controle 120, decimal 8, bom voo. 08, azul, 699, uma boa tarde, obrigado. Controle azul 699, boa tarde, passa mil pés, subindo 340 da L. Boa tarde, azul 6919, contato radar para 340, saída da El. Saída da El, nível 340, azul 6919. Oxanem 143, desce ao 050, chegada bom. Positivo. Gente, mais um Letão meu. A critério sobrevoo. Próximo tráfego que temos que irá interceptar, sinal está a 6 minutos. Quanto mais próximo de você? Positivo. Oi, 1-1-8, sinal 6, bom pouso. Bravo, que Luiz, que continua a aproximação, ainda não avistado, vento 090 graus, 139, ajuste 1008. Nível 350, autorizado, está pronto para cópia. Tiro um pronto, cópia, eu tenho a informação que é bem. Avião 4260 de Salvador para Recife, nível 350, via Upper Whisky 58, decolada pista 1-0, após decolagem curva à esquerda, saída pouca, Caju, transponder 5002, frequência do controle 120, acima 8. 2A do Recife, nível 350, decola da pista 1-0 com curva esquerda, sai da Fuca, transição Aracaju. Upper Whisky 58 aerovia, 5002 transponder, controle de saída 120, decimal 8, azul 4206. Azul 4206, protegimento correto, chame para estacionamento e puxa. 7-4-2-0. Para o pushback, acionamento, 3-5-4-1-0. 4-5, autorizado pushback, acionamento, chame para o táxi. Pushback autorizado, chamará para o táxi. Fala, gol 1869 para pushback, acionamento, posição 2. Sim, para o solo, última aeronave. É o gol 1869, pushback, acionamento. 1869, autorizado acionamento, pushback, chame para o táxi. Autorizado, chama táxi, gol 1869. Sim, Juliette. Ah, no Pituaçu, está autorizado, segue vertical da paralela, caso necessário, transfere torre para coordenar o sobrevoo da mesma. Mas antes do meu, qual seria a altura que você vai ficar próximo do campo? Vai ser autorizado seguir a paralela até mais 2 milhas após a faixa para o farol de Itapuã. Torre 18,6 agora, o mais Juliette Romeu. 18,6, grato. Papá, mais Juliette Romeu. Papá, Mike Juliette Romeu, siga. Tá passando o Pituaçu, senhora, está autorizado segue vertical da paralela, já se aproximando do shopping paralela, para sobrevoo da avenida. Até mais próximo da sua sinal da 1-0, caso interferindo, afasta para o farol de Itapuã. Gente, presente autorizado, aproximação para paralela, no eixo da 1028, na escuta permanente, o Mike Juliette Romeu. Grato, Romeu, na sua permanente. Salvador. 5495, autorizado o táxi via Pátio Uno, Índia Alfa. É o número 2 para decolagem, à sua frente um Boeing 738 da Gol. Gente, vai ser o número 2, táxi autorizado via Pátio Uno, Índia Alfa, para o ponto de espera. 5415. Luiz, que solo 27, aficionar a frequência livre. É o Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, prossiga. Agradeço a sua colaboração. Segue agora para a vertical da Ola e acompanha a mesma via litoral até posterior a Pituaçu para transferência. Gente, o Mike Juliette Romeu. Mantém, me escute agora a transferência. Na sua ainda permanente. Juliette Romeu, chama agora o controle 120, até sinal 8. 1208, grato e uma boa noite. Boa noite, nada. Cris, boa noite, você é livre. Siga, Juliette. A gente prossegue via litoral, mais Juliette Romeu. Temos agora um 737-700 para estabilizar. Caso se aproxime do curso do localizador, informe a nós o controle. Voo no 869, autorizado táxi via Pátio Uno, Índia Alfa, teu ponto de espera pista 10, lá chamar a torre em 1-8, sinal 6, altímetro 1008. 18, liberdade, cruzar ponto de espera via Índia, chama 1862, é voo 1869, obrigado. Quando no ponto de espera, pistão 1-0, chamar a torre em 1-8, sinal 6, altímetro 1-0-0-8. 1-0-0-8, ponto de espera, chamar a torre 2-0-4-0-5. Confirme, 3-5-4-0-5. autorizado alinhar e decolar da 10, voo 1869. Salvador Tower, boa tarde, Gol 1645, establish on ILS when you get down and lock, 2 miles to our automark. Gol 1654, continue approach, expect to run verificated. Standing by, Gol 1645. Gente, o Juliette Romeu, para informação, temos também agora, logo atrás, né, 320, a 2 minutos para interceptar o lock. O senhor, o acesso norte fica entre o marcador e a pista ou atrás do marcador? Bip 5495, manter a posição no zero. Voo 1869, decolado aos 33, controle 1208, bom voo. 1208, obrigado, Gol 1869. Voo 1645, clear to land when you run 0, wind 090 degrees, run to north. Free land, runway 10, Gol 1645. Brasília, nível 360, via Upsilon 17, apenas ECT Brasília, saída Arbor, Elefa, decola da pista 10, faz decolagem curva direita, responde 5575, frequência do controle 120.8. Brasília 360, via Upsilon 7, após apenas ECT Brasília, saída Arbor, pressão elefa de condão no zero com curva direita, dando 57, controle 120.8, da 3567. A 3567, contagiamento correto, reporte para saneamento, puxa. Botará. Localizador, visual com a 10614 com a 3. Este mesmo 4-3 completa a final, cheque o trem, torre 1, 1-8, desse momento.